gostaria de chamar uma convidada especial, essa cantora, por incrível que pareça, estudou comigo há milhões de anos atrás no Marista, e tanto ela quanto eu sobrevivemos a isso, a grande Zélia Duncan. Grande Zélia.